Estamos aqui com o Jefferson. Alô, alô, Dona Maria. O Matheus. Quê? E aqui quem fala é o Hermano. Está no ar o... Magafo! Magafo! Magafo!